Ficheiro 24, página 231, capítulo 13. Quinta-feira Santa, 24 de março. A responsabilidade de desfiar o inquérito preliminar ao duplo assassínio de Ana Sequeda aterrou oficialmente na secretária do Procurador Público, Richard Ekström, às 7 da manhã de Quinta-feira Santa. O procurador de turno na noite anterior, um jurista ainda jovem e relativamente inexperiente, tivera a noção de que os crimes de Ana Sequeda podiam transformar-se numa bomba mediática. Telefonara de imediato ao procurador distrital adjunto, que por sua vez acordara o diretor distrital da Judiciária. Em conjunto, tinham passado a bola a um procurador diligente e com largos anos de experiência, Richard Ekström. Ekström era um homem magro, robusto, com 1,67 m de altura, cabelos loiros muito finos e uma barbicha. Tinha 42 anos, andava sempre impecavelmente vestido e calçava sapatos com os tacões ligeiramente mais altos do que o normal. Começara a sua carreira como procurador adjunto em Uppsala, até ter sido recrutado como investigador pelo Ministério da Justiça, onde o seu trabalho consistira em adequar a lei sueca às normas da União Europeia. E tão bem o desempenhara que, passado pouco tempo, fora nomeado chefe de divisão. Chamara a atenção das chefias com um relatório sobre as deficiências organizacionais do sistema de segurança legal, em que defendia uma maior eficácia em vez do aumento de recursos que certas autoridades policiais exigiam. Ao fim de 4 anos no Ministério da Justiça, passara para o Ministério Público de Estocolmo, onde estivera ligado a vários casos de roubos espetaculares e crimes violentos. No seio da administração, era tido como social-democrata, mas na realidade não se interessava minimamente por política partidária. Quando começara a atrair as atenções dos mídia, certas pessoas altamente colocadas tinham passado a andar de olho nele. Viam-no definitivamente como um candidato a voos mais altos e, graças à sua presumida filiação partidária, tinha uma vasta rede de contactos nos círculos policiais e políticos. Entre a força policial e no respeitante às suas capacidades, as opiniões dividiam-se. Desagradava, por exemplo, àqueles que consideravam ser a contratação de mais polícias a melhor maneira de promover a lei e a ordem. Em contrapartida, era respeitado pelo facto de não ter medo de sujar as mãos quando levava um caso a tribunal. Depois de ouvir a exposição sobre os acontecimentos em Enqueda, feito pelos agentes da Judiciária, concluíra de imediato que aquele caso ia criar agitação nos mídia. As vítimas eram uma investigadora criminologista à beira de obter o doutoramento e um jornalista, profissão que detestava ou acarinhava, conforme as circunstâncias. Tiveram uma rápida conferência telefónica com o diretor distrital da Judiciária. Às 7:15, pegara no telefone e ligara para o inspetor Jan Bublanski, conhecido entre os colegas como Inspetor Bolha. Bublanski estava de folga na semana da Páscoa, graças à montanha de horas extraordinárias que acumulara ao longo do ano, mas foi-lhe pedido que interrompesse o seu descanso e se apresentasse o mais rapidamente possível nas instalações da Judiciária para encabeçar a investigação do duplo crime de Ana Sequeda. Bublanski tinha 52 anos. Estava na polícia desde os 23. Passara 6 anos nos carros-patrulha e estivera nas divisões de combate ao tráfico de armas e assaltos, antes de, tendo feito um curso de formação acelerada, ser promovido à divisão de crimes violentos da secção distrital da Polícia Judiciária. Participara, nos últimos 10 anos, na investigação de 33 casos de assassínio ou homicídio. Chefiara 17 dessas investigações, das quais 14 tinham sido levadas a bom termo e 2 declaradas encerradas, o que significava que a polícia sabia quem era o assassino, mas não tinha provas suficientes para levá-lo a tribunal. No caso restante, já com cerca de 6 anos, Bublanski e os colegas tinham falhado. Tivera que ver com um alcoólico e desordeiro notório que fora morto à facada na sua residência em Bergshamara. O local do crime era um pesadelo de impressões digitais e vestígios de ADN, deixados ao longo dos anos pelas dúzias de pessoas que se tinham embebedado ou tinham sido espancadas no apartamento. Bublansky e os colegas estavam convencidos de que o assassino fazia parte do prodigioso número de bêbados e drogados que constituíam o círculo de amigos do morto. Mas, apesar de todos os esforços, o autor da proeza nunca fora descoberto. O caso acabara por ser arquivado. As estatísticas, em termos de casos resolvidos por Bublansky, eram excelentes. E era respeitado e estimado pelos colegas. Isto sem prejuízo de o considerarem um pouco estranho, sem dúvida devido ao facto de ser judeu. Em certos feriados importantes, fora visto a usar um solidéu nos corredores da judiciária. A circunstância levara um comissário da polícia, entretanto reformado, a comentar que era impróprio um inspector da judiciária usar um solidéu dentro das instalações, tal como seria impróprio um agente usar um turbante em serviço. Não chegara, no entanto, a haver um verdadeiro debate sobre o assunto. Um jornalista ouvira o comentário e começara a fazer perguntas, altura em que o comissário batera rapidamente em retirada para o seu gabinete. Bublansky pertencia à congregação dos Other e comia comida vegetariana, quando não conseguia encontrar comida kosher. Mas não era tão ortodoxo que recusasse trabalhar no Sabbat. Também ele reconheceu imediatamente que as mortes de Enskeda não iam ser uma investigação de rotina. Ekstrom chamou-o à parte, mal o viu aparecer às 8 da manhã. Tem todo o ar de ser uma história miserável, disse sem mais preâmbulos. As vítimas eram um jornalista e a companheira, uma criminologista. Mas há mais. Foram encontradas por outro jornalista. Bublansky assentiu. Era quanto bastava para garantir que o caso seria seguido muito de perto pelos mídia. E para acrescentar uma pitada de sal à ferida, o jornalista que os encontrou é o Mikael Blomkvist, da revista Millennium. Ups! Famoso pelo circo que rodeou o caso Wennerström. O que é que sabemos sobre o motivo? Até ao momento, nada. Nenhuma das vítimas era nossa conhecida. Ao que tudo indica, era gente decente. A mulher ia doutorar-se daqui a semanas. Este caso tem prioridade máxima. Para Bublansky, o assassínio tinha sempre prioridade máxima. Vamos reunir uma equipa. Vais ter de trabalhar depressa e eu certificar-me-ei de que tens todos os meios de que precisas. Ficas com o Fast e o Henderson e o Holmberg. Estava a trabalhar no caso Rinkeby, mas parece que o assassino conseguiu fugir do país. Poderás também recorrer para tudo o que for necessário à Judiciária Nacional. Quero a Sónia Modig. Não será demasiado nova? Bublansky arqueou as sobrancelhas, surpreendido. Demasiado nova? Tem 39 anos, quase a tua idade. Além disso, é fina como um coral. Tudo bem, tu é que sabes quem queres na equipa, mas falo depressa, os chefões já começam a resmungar. Bublansky considerou aquilo um exagero. Àquela hora, os chefões ainda estavam a tomar pequeno almoço. A investigação começou oficialmente com uma reunião pouco antes das 9. O inspetor Bublansky juntou as suas tropas numa sala da sede distrital da judiciária. Estudou o grupo. Não estava inteiramente satisfeito com a sua composição. Sónia Modig era, de todos os membros do grupo, aquele em que mais confiava. Tinha 12 anos de experiência, 4 dos quais na Divisão de Crimes Violentos, onde estivera envolvida em várias das investigações que ele chefiara. Era meticulosa e metódica, mas Bublansky não tardara a descobrir nela a característica que considerava mais valiosa num investigador, a imaginação, e a capacidade de fazer associações. Em pelo menos 2 casos complexos, Modig descobrira ligações peculiares e inesperadas que tinham escapado a todos os outros e que tinham levado à descoberta dos criminosos. E era, além disso, senhora de um humor refinado, intelectual, que ele apreciava. Estava contente por poder contar com Jerker Holmberg. Holmberg tinha 55 anos e era de Hangermanland. Atarracado e sério, não tinha nada da imaginação que tornava Sónia Modig tão preciosa, mas era, na opinião de Bublansky, talvez o melhor investigador local do crime de toda a força policial sueca. Tinham trabalhado juntos diversas vezes ao longo dos anos e Bublanski estava convencido de que se houvesse no local do crime qualquer coisa que valesse a pena encontrar, Holmberg encontrá-la-ia. A sua tarefa imediata seria assumir a condução dos trabalhos no apartamento de Enskeda. Quanto a Kurt Henderson, mal o conhecia. Era um sujeito taciturno e solidamente constituído, com os cabelos loiros tão curtos que à distância parecia careca. Tinha 38 anos e viera muito recentemente de Hundiga, onde investigara as atividades criminosas dos bandos. Tinha fama de exaltado e duro, provavelmente um eufemismo, pelo facto de poder usar métodos pouco ortodoxos. 10 anos antes fora acusado de brutalidade, mas um inquérito ilibara-o completamente. O que se passara fora o seguinte. Em outubro de 1999, fora Albi com um colega deitar a mão a um bandido zeco local. O sujeito era conhecido da polícia e havia anos que aterrorizava a vizinhança do prédio de apartamentos onde vivia. Graças a uma dica de um informador, ia ser levado para um interrogatório relacionado com um assalto a uma loja de vídeos em Norsborg. Quando confrontado por Anderson e pelo colega, o cretino puxara de uma faca, em vez de acompanhá-los sossegadamente. O outro agente ficara com vários cortes nas mãos e sem um polegar, antes de o sujeito voltar a sua atenção para Anderson, que pela primeira vez em toda a sua carreira for obrigado a usar a arma de serviço. Disparara 3 tiros. O primeiro fora um tiro de aviso. O segundo fora deliberadamente apontado, mas falhara o alvo. Uma proeza difícil, uma vez que o homem se encontrava a menos de 3 metros de distância. O terceiro acertara-lhe em cheio no peito, seccionando a aorta. O tipo esvaíra sem sangue numa questão de minutos. O inevitável inquérito ilibara Henderson de qualquer responsabilidade, mas valera-lhe a reputação de extrema dureza. Bublanski começara por ter dúvidas a respeito dele, mas ao cabo de 6 meses nada encontrara que justificasse críticas ou desconfianças. Pelo contrário, começava a sentir algum respeito pela lacónica habilidade de Henderson. O último membro da equipa, Hans Fast, tinha 47 anos. Era um veterano com 15 anos na divisão de crimes violentos e era também a razão da relativa insatisfação de Bublanski. Fast tinha um lado bom e um lado mau. O lado bom era a sua grande experiência na investigação de casos complicados. O lado mau era o facto de ser um egocêntrico, com um tipo de humor desbocado, capaz de mexer com os nervos de qualquer pessoa normal e, nomeadamente, com os nervos do inspetor Bublanski. Tinha atitudes que ele, Bublanski, achava intoleráveis, mas desde que mantido com rédea curta, era um investigador competente. Além disso, tornara-se uma espécie de mentor de Anderson, que parecia não objetar aos seus modos espalhafatosos. Trabalhavam frequentemente juntos. A inspetora Nyberg, da divisão criminal, fora convidada para a reunião, para lhes dar uma ideia da conversa que tivera com o jornalista Mikael Blomqvist, durante a noite. O comissário Martensen estava também presente para falar do que acontecera no local do crime. Estavam ambos exaustos e desejosos de ir para a cama, mas Nyberg levara consigo fotografias do apartamento que fez circular pelos membros da equipa. Meia hora mais tarde, tinham uma sequência bastante clara dos acontecimentos. Tendo presente que o exame pericial do local do crime está ainda em curso, começou Bublanski, foi isto que pensamos que aconteceu. Uma pessoa desconhecida entrou no apartamento em Erskeda, sem ser vista pelos vizinhos ou qualquer outra testemunha, e matou a tiro Dag Svensson e Mia Johansson. Ainda não sabemos, acrescentou Nyberg, se a arma que encontramos é a arma do crime. Mas encontra-se neste momento no Laboratório Forense Nacional, onde lhe foi atribuída prioridade máxima. Encontramos também um fragmento de bala, da que atingiu Dag Svensson, relativamente intacto, na parede do quarto. A que atingiu Mia Johansson está tão fragmentada que duvido que possa ser de grande ajuda. Obrigado pela informação. Um Colt Magnum é uma arma de cowboy, que devia ser pura e simplesmente proibida. Temos um número de série? Ainda não, respondeu Martensen. Mandei a arma e os fragmentos de bala para o LFN, por estafeta, diretamente do local do crime. Achei melhor serem eles a tratar do assunto. Ótimo. Ainda não tive tempo de ir ao local do crime, mas vocês os dois estiveram lá. Quais são as vossas conclusões? Nyberg deixou o colega mais velho falar pelos dois. Em primeiro lugar, estamos convencidos de que houve apenas um atirador. Em segundo lugar, foi uma execução, pura e simples. Fiquei com a impressão de que alguém tinha excelentes razões para matar Dag Svensson e Mia Johansson e fez o trabalho com toda a limpeza. Em que baseia essa conclusão? Perguntou Fast. O apartamento estava perfeitamente limpo e arrumado. Não apresentava quaisquer das marcas características de um assalto ou coisa parecida. Foram disparadas apenas duas balas e ambas atingiram os alvos na cabeça. Trata-se, obviamente, de alguém que sabe lidar com armas. Para mim faz sentido. Se olharmos para o plano do apartamento, por aquilo que pudemos reconstituir, diria que o homem, o Svensson, foi atingido a curta distância, possivelmente à queima-roupa. Havia marcas de queimaduras à volta do orifício de entrada. Assumimos que foi o primeiro a ser morto. O impacto atirou-o contra a mesa de jantar. O atirador podia estar no vestíbulo ou logo à entrada da sala. Mia Johansson foi abatida de muito mais longe. Estava provavelmente à porta do quarto e tentou voltar-se para fugir. A bala atingiu-a por baixo da orelha esquerda e saiu acima do olho direito. O impacto atirou-a para dentro do quarto onde foi encontrada. Chocou com os pés da cama e escorregou para o chão. Um único tiro disparado por alguém habituado a lidar com armas, disse Fast. Mais do que isso, não há pegadas que indiquem que o assassino entrou no quarto para verificar se estava morta. Sabia que tinha atingido o alvo e saiu do apartamento. Portanto, dois tiros, dois mortos e fora. Vamos ter de esperar pelo exame pericial, mas aposto que usou munições de caça. A morte há de ter sido instantânea. Ambas as vítimas apresentavam ferimentos graves. A equipa ponderou este resumo em silêncio. Todos os presentes sabiam do que estava Martensen a falar quando dizia que deviam ter sido usadas munições de caça. Há dois tipos de munições. As balas duras, com revestimento metálico, geralmente cobre ou aço, que atravessam o corpo, causando estragos comparativamente modestos, e as chamadas balas macias, ou de ponta oca, que se expandem ao penetrar no corpo, provocando danos terríveis. Há uma enorme diferença entre atingir uma pessoa com uma bala de 9 milímetros de diâmetro ou uma bala que se expande até 2 centímetros ou mais de diâmetro. A este segundo tipo também se chama munição de caça e o seu objetivo é causar uma hemorragia maciça. É considerada mais humana quando usada na caça ao alce, uma vez que o que se pretende é abater o animal o mais rapidamente e com o menor sofrimento possível. O seu uso em situação de combate é proibido pela lei internacional, porque um soldado atingido por um destes projéteis morrerá sempre, independentemente do ponto de entrada.